Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Combo algum número que eu não sei. Aqui é a Melina e eu tô aqui com o Miote. E eu estou muito bem hoje. Você tá bem hoje, né, filho? Eu estou. Você tá, nossa, maravilhado. Tudo que eu queria. Também tô aqui com a Yasmin. Finalmente vamos gravar juntas de novo. Fazia tempo. Adorei. A volta do Jurassic Combo traz as ruivas de volta. E falar em ruivas, tem a Lidiane conosco dessa vez. Olha só, estou aqui para fechar o trio de ruivas. Tem os 3 tipos, né? Tem o acobreado, tem o vermelho 666. Aí tem o vermelho amém de intensificador. Parece o catálogo da L'Oréal isso aqui. Tá uma maravilha. Eu vou ficar só assistindo, tá bom? E o Miote só olhando. Assistindo as 3 ruivas, olha lá. O Miote é o Bosley, porque a gente é a Charlie Angel, mulher. Pois é, seus maravilhosos, a pedidos a gente voltou com o Jurassic Combo no formato original, com aquelas notícias gostosas, aquelas notícias engraçadas, que a gente comenta aqui e sai aquela maluquice que vocês já conhecem. Vamos ver se agora o Jurassic Combo não para, né? Só que assim, não sei se vamos fazer ele mensalmente, né? Ah, sim, a gente vai fazer, né, conforme os e-mails vão chegando, né? Porque vai ser um programa grande, né? Porque a gente vai tentar ler grande parte aí dos e-mails, dos comentários, né, que a galera faz aqui com a gente, mas não vai ser mensalmente, não vai ser que nem era antes. Mas o formato a gente vai manter. Vocês pediram, né? Vocês comentaram, choraram, mandaram tweets, mandaram mensagens, mandaram e-mails. Então a gente vai continuar com as notícias engraçadas. E depois a gente passa pro bloco dos e-mails e dos comentários. Olha só a notícia. Assim, do nada, meu Deus? Ué. É que você quer que eu leve você antes pra comer um sushi, assim, tomar um suquinho? Não, tá de boa, eu gosto assim. Pra ficar relaxada. Opa, isso é bom, vai lá, pode ir às 3. Gosta assim, papo. Eu, antes de começar a ler a notícia, preciso agradecer pela honra de ter a notícia que inicia a volta das notícias bizarras do Jurassic Combo. Vamos brindar, põe um tintim. Tintim. É, vai ficar esse tintim aí, não vou botar nada tintim. Ah, Miote, eu vou ficar retardada só falando isso sem barulho. Pô, já me chama de disléxica nos e-mails. É, trate de ler e-mail direito hoje, viu? Ah, é, gente. Oh, meu Deus. Foi maldade do Brunão não cortar aquilo. Ei, não, é lindo quando ela gagueja. Foi, sacanagem. Como ele não está aqui, tá? Vai ser nosso jeito. Não sei, não. Lê ah, direito. Ah, Miote, para, você também não. Deixa as milhas ler as notícias dela, vai. Pronto, para iniciar de volta com tudo o Jurassic Combo das notícias bizarras, eu estou aqui com a notícia de uma fã de Crepúsculo que gastou mais de R$7.000 para se casar com Robert Pattinson. Teria sido muito bom se ele não fosse de papelão. Isso me lembrou um episódio do Family Guy, que o Peter se apaixona por um papelão, por um pôster de papelão, vocês lembram? Sim, eu lembro. Exatamente isso. Que ele se casa com o pôster de uma mulher gigante, ele leva pra cama e fica, você é linda, olha, não sei o que, vou te comer. Ah, você, teus olhos tão bonitos. É igualzinho essa menina aqui com o Robert Pattinson. Caralho, eu tô lendo aqui a última frase que ela falou. Apaixonada pela saga Crepúsculo, Lauren Adkins, de 25 anos, olha gente, jovem, resolveu concretizar o seu amor se casando por um cartaz de papelão do ator Robert Pattinson, que interpreta o vampiro Edward na história do Crepúsculo lá. Ah, eu achava que era o cartaz, tinha custado 7 mil reais. Mas não, foi a sétima cerimônia que custou cerca de 7.400 reais, segundo o site Mirror. Esse papelão ela roubou do cinema, olha aqui embaixo a marquinha. É isso mesmo. É mesmo, né? Eu juro por Deus que ela tinha gastado 7 mil reais imprimindo esta porra. Cara, dava pra fazer uma réplica de silicone com 7 mil reais. Ela disse assim, nos casamos em Las Vegas e tenho certeza de que somos mais felizes do que a maioria dos recém-casados. Lógico, porque ele não... Não pode reclamar do que tu fala, não te chama de chata, não vai dormir sem te dar um trato e etc, etc, etc. As pessoas podem pensar que eu sou louca, mas o meu Robert Pattinson de papelão é o mais perto que eu poderia chegar e ele é o homem certo pra mim, explicou a moça do Mirror. Ou seja, louca. Tipo isso? Nossa, cara. Cara, a moça é até bonita. É bonita mesmo, ela não, né? Tem até cara de louca, gente. Mas esses são os piores. Parece uma pessoa normal. São os piores, sempre enganam, sério. Olha aí, ela tem uma amiga filha da puta. Eu sabia que ninguém entra nessa filha errada sem uma amiga filha da puta. Ela chegou e falou assim... Ah, não sei o que, foi falar com uma amiga dela. Nas palavras da minha amiga, soaram em meus ouvidos. Ela estava certa. Por que não? Alguém falou que ela devia fazer isso. Ai, que amiga filha da alguém puta. Alguém que tá lá sacaneando. Ela tá lá, não, casa com papelão lá em Las Vegas. Casam irado. Tudo com tudo, vai ser louco. Ô, Yasmin, mas já que ela casou com papelão, ela também vai dormir se levar um trato? Não, ela pode ficar se esfregando no papelão até... Mas vai molhar o papelão, não, vai estragar. Não daria certo. Ela poderia... Ah, bota ela uma borracha. Ela poderia ter casado com um vibrador, cara, mas o papelão não daria muito certo, não. Ah, pronto, aí, ó. Nós tivemos a nossa lua de mel em Los Angeles e eu queria subir até o letreiro de Hollywood. Eu tive que levá-lo e nós tivemos que fazer isso à noite porque ele não pode ficar no sol. Meu Deus! Puta merda, viu? Mas todo mundo faz sacrifícios para o homem que a ama, certo? Declarou Lauren. Cara, eu imagino ela, o cara lá do Psicose, falando com a mãe dele. E a mãe dele respondendo assim, no âmago do ser. Oh, ela comprou esse papelão aí por R$45. Ela roubou do cinema essa porra. Não, tá falando que ela comprou aqui. E ela fez a cerimônia de casamento pra 50 pessoas. Tem gente que ainda foi assistir. Mas eu ia pra comer de graça, beber de graça, ainda tirar um sarro. Deve ter bombado tanto no Twitter. Eu ia feliz, cara. Ainda dar os parabéns pros noivos, tirar foto no meio, assim. Ia levar até um kit caipirinha pros noivos. Ia feliz lá. Me chama pra um casamento pra você ver se eu não vou. Ah, eu vou pra tudo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Mulher já comeu mais de 1000 bolas de pelo de seu cachorro. Eu queria saber como ela começou a contar. Fazendo palitinho, será? Como é que alguém conta? A chinesa Wang Jing, de 27 anos, tem um gosto pra lá de inusitado. Tem o hábito de comer os pelos de seu poodle. Segundo informações do site Apple Daily, ela teve a ideia de experimentar os pelos retirados de cucu por curiosidades e os achou deliciosos. Ela compara a iguaria com chocolate e diz ser irresistível. Não tem foto dessa mulher, não, né? Não, eu não... Nem, eu iria ter vergonha de pôr uma foto minha se eu comesse pelo de cachorro, gente. É porque, assim, na China eles comem cachorro, né? Mas como pelo... Como eles comem o cachorrinho na China? Tudo é aproveitado, né? Ai, que horror. Tu sabia, não? Ai, meu Deus, sério? É sério, eles comem. Porque tanta gente que tem carne pra eles comerem, né? E arrumaram um cachorro pra comer. Nossa, que absurdo. Mulher, aqui a gente come gato, achando é bom, com farofa e vinagrete. Não escuta isso, não, Godofredo. Não escuta, eu não falei nada. E ela, assim, além das comidas, ela compra roupas pra deixar seu animal de estimação estiloso. Não, até aí tudo bem, porque eu ponho roupa no coelho também. Tudo bem, não, pois ela até gosta dele, mas ela quer comer mesmo o pelo. Puta merda. Pô, a carinha do cachorro, pô, é uma sacanagem, olha só. Ele até que tá peludinho pra quem anda comendo pelo. Ela deve esperar ele ficar bem peludo, né, pra depois pegar o pelo dele. É lógico, ela acha que ela escova, pega o pelo da escova, em vez de jogar no lixo, ela joga na boca. Você tá com a cara de cão arrependido aqui, puta merda. Não, gente, que bom que ela não come o cachorro mesmo. Me mandaram um vídeo no WhatsApp de um cara comendo uma cobra. Ai, meu Deus. Tipo Indiana Jones, assim, aquele jantar. Não, tipo enfiando um pau na cobra. Mas, caralho, eu como? Eu não sabia nem que dava pra fazer isso, eu juro por Deus que eu não sabia. E não mordeu, não? Sei lá, picou? Com uma mão ele segurava a cabeça da cobra longe do corpo dele, com a outra ele enfiava a cobra todinha. Caramba, eu não consigo conceber uma coisa dessa. Eu também não, eu tô tentando visualizar, mas não consegui ainda. Eu tô com a cara da véia do what? Tipo isso. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Olha, gente doente. Sacanagem, gente. Super normal. Uma mulher que gasta 144 mil reais para virar uma boneca inflável. Acho que vocês têm que pôr a foto delas para entender a cara que eu tô fazendo agora. Que isso? Isso é uma boneca, não? Não. Pelo menos ela conseguiu o objetivo conseguiu. Dela, né? É. Ela conseguiu o objetivo dela. Ela ficou dela. Parecendo a boneca da Angélica do Anjinhos. Eu tô assustada até agora. Cara, eu tô olhando pra cara dela e tô pensando, what the fuck? Olha o cabelo dela de Barbie. Aquele cabelo duro. Não, mas é por causa que tá o vento, né? É, mas é o ventilador. Não, mas dá pra ver com o cabelo dela ali, ó, tá vendo? É estranho aquele cabelo. Não, mas tem laque. Laque faz essas coisas. É, esse aí do... cabelo não. Até passa. Ah, cara, eu não vou nem ficar olhando essa mulher, não. Quero dormir. É o resto, a boca, cara. Ela conseguiu ser bem fiel a uma boneca inflável, né? Que puta que pariu. Ela podia ter feito aquele ózinho, aquele ó. Aquela boneca pra tirar foto, né? Ia ficar mais legal pro intuito dela. É, mas o restante é maquiagem, sério. Gente, o RuPaul ia mandar ela sachê away. Sachê away pra ela, cara. Você encarava, miode? Não. Quem não gostaria de ser tratada como uma boneca sexual? É um olhar tão sexy, afirma ela, que namora o italiano Simon, um dos que a apoiou no processo. Simon ama meu olhar inspirado no objeto. As pessoas olham para mim na rua e homens simplesmente me adoram. Completo. Véi, se eu fosse um homem eu não comia. Sério, não mesmo, cara. Jamais. Não, realmente, as pessoas na rua olham pra ela, mas não olham com desejo, não. Olha, tipo, caralho, véi, o circo, véi, olha lá. Tipo isso, que animal deformado. E ela acha que porra, tão me olhando. Caramba, todo mundo me quer. Todo mundo quer, dá uma porrada na todo tua mundo, cara, mulher. Ela tá com aquele pensamento, todo mundo deseja meu corpo nu, banhado em óleo de metal, com pétalas de rosas. Caralho, velho, motor. Todo mundo deseja meter a porrada na cara dessa mulher pra ver se arruma. O meu desejo era estourar os peitos dela com uma agulha, assim. Pou, pou. Que nem o Silvio Santos antigamente, né, que botava aquelas crianças com um balão dentro do saco, é. Né? Olhar um negócio desse, sério, é tipo motivacional. Se uma mulher dessa é comprometida, sério, gente, existe chance pra todo mundo. Você não vai morrer sozinha, acredite. Você não vai pagar nenhuma taxa se usar. É bom para o moral. É bom para o moral. É bom para o moral. Padre exorcista polonês diz receber SMS do demônio. O padre Marian Rachel, da cidade polonesa de Charoslau, parece zoeira, mas tá escrito aqui, está tendo problemas inusitados com a tecnologia. O religioso está recebendo mensagens de textos mal criadas, de ninguém mesmo que o demônio. Tudo começou quando o padre realizou um exorcismo em uma adolescente. O procedimento não foi bem sucedido. Desde então, o exorcista recebe SMS no celular da garota enviados por Satanás, segundo ele. Oh, eu quero seguir ele no Instagram. Maldita inclusão digital, né? Até o demônio tem SMS, tem WhatsApp, deve ter Facebook. E ele fica postando lá, hashtag MarianBicha. Aí ele manda videozinho dos caras comendo a cobra pro padre de madrugada. Foi isso! Foi o demônio. Foi Satanás aí no WhatsApp, cara. Pior que o padre é burro, né? Nem pra bloquear o Satanás, né? E a entrevista continua aqui. Entrevista ao jornal inglês Daily Mail, Rachel afirma: o autor dessas mensagens é um espírito mau. Muitas vezes, os donos de telefones celulares nem têm noção de estarem sendo usados desse modo. No entanto, isso é claro nesse caso, diz o padre ao site. De acordo com ele, o demônio não faz cerimônia em usar as novas tecnologias para assediar as pessoas. Eu concordo, cara. O demônio tá na internet. O demônio é a internet. O demônio é o Facebook. É. saia do Facebook enquanto ainda tem questão. Veja o conteúdo de uma das mensagens recebidas pelo padre. Ele não vai sair desse inferno. Ela é minha e qualquer um que rezar por ela vai morrer. Rachel respondeu que rezaria pela garota e obteve a resposta mal criada. Cale a boca, pregador. Você não pode salvar a si mesmo, idiota. Seu velho patético, velho pregador. E aí, você já recebeu algum SMS maligno? Bom, na real que essa garota pode estar de zoa com a cara desse padre, né? Lógico! Eu faria isso. Mas o bichinho é padre. Ele acredita na bondade no coração das pessoas. Mas eu vejo só ele assim, tipo... Ei, menina, tu tá zoando comigo? Ela, não, foi o demônio. Ah, então tá bom, se foi o demônio, tudo bem. Tanta loucura, eu não aguento mais. Show, Satanás! Show, Satanás! Show, Satanás! Show, Satanás! Deixa eu ler a notícia aqui, porque é muito engraçado, porque eu já quase me matei uma vez aqui em casa tentando matar uma barata. Nesse caso, um homem incendeia a casa ao tentar matar a aranha com tinta e isqueiro. O medo de uma aranha quase acabou com uma casa de um homem em Seattle, nos Estados Unidos. Ele tentou matar um animal usando tinta de spray e isqueiro. Os bombeiros da cidade foram ao... Ai, olha aí, tá vendo por que o Bruno não corta? Não tem graça. Vocês, todo mundo erra, todo mundo gagueja, mas ele só deixa os meus. É verdade. É verdade, gente. Aqui, internet, denúncia. Vou denunciar. Todo mundo erra, todo mundo aí, escorrega, você todo mundo fala isso? Vai, você vai deixar assim. Vai deixar assim porque você vai deixar. Todo mundo erra, tá? Só o meu que eles deixam aqui pra me sacanear. Os bombeiros da cidade foram acionados para apagar as chamas. Segundo eles, haviam nuvens gigantescas de fumaça saindo da janela. Apesar do imóvel não ter sido totalmente destruído, o dono terá cerca de 60 mil de prejuízo. Tá que pariu! Nossa! Perguntado sobre as causas do incêndio, o homem afirmou que tentou matar uma aranha, mas o fogo se alastrou pelas paredes rapidamente. Eu também tenho tanto medo, cara, e eu não consigo chegar e dar uma chinelada no bicho, né? Teve um dia que apareceu a barata voando aqui na janela. Cara, tipo, eu saí chutando tudo, bati o dedinho, chutei coisa, derrubei a casa inteira pra pegar o baigon. Aí eu saí correndo e jogava o baigon assim de longe na barata. Aí a barata se assustava e ela corria pra cima de mim, eu corria pra fora. E a barata correndo atrás de mim, eu correndo atrás, jogando baigon na casa inteira, no meu pé, no tudo, cara. A casa ficava toda cagada de baigon e a barata sumia. E aí eu não conseguia entrar no quarto porque eu tinha medo dela pular em cima de mim. Eu não sabia se ela tinha morrido ou não. Aí teve um dia que eu tive que esperar meu marido, tipo, chegar 3 horas depois. Aí eu falei, ai, Bruno, tem uma barata lá no quarto. Aí ele, não achei barata nenhuma. Tan, tan, tan. Cara, e pra eu entrar no quarto? Gente. A pior coisa é quando você não acha o cadáver do bicho que você acha que você matou. É lógico, porque ele ainda tá vivo. Então, aí eu não sei se ele fugiu, se ele entrou embaixo da minha cama. E pra dormir, sabendo que tem bicho ou não vivo junto com você no seu quarto. Vocês já passaram por um terror desse? Cara, é horrível demais. Se for barata, eu durmo de boa. Agora, se eu soubesse que tem uma aranha... Ah, eu também sou barata louca. Pra dormir mim, mesmo? Tá no nível. A barata não faz nada. Cara, ela é um bicho nojento, cara. Pra ela cagar na sua boca. É nojento, mas assim... O que pode fazer é entrar na sua boca. Ai! Ai, que nojo! Não faz isso! Não, mas eu já li um negócio muito interessante sobre baratas. Quando ela trisca em você, elas correm e elas limpam as patinhas como se elas estivessem com nojo da gente. No bueiro e tá tranquilo, é por né? Isso, é? Tá tranquilão no bueiro. Não, eu li isso, cara. Não sei se é verdade, mas eu li. Sabia, não. Não, mas os animais têm nojo da gente mesmo. O meu hamster tinha mó nojo de mim. Eu pegava ele assim, aí eu botava ele na gaiola e ele ficava se limpando. Ele olhava pra mim sim e ficava passando a mão onde eu tinha pegado, assim, olhando pra mim com a cara feia. Também, mulher, tu ia cagar, botava a roupa, não lavava a mão, pegava o hamster. Tu acha que ele ia estar ok com isso? É, ele olhou assim, ai, credo que humana nojenta, cara, ela não se lambe, ela é suja. Eu já acordei uma vez, porque eu sonhei que tinha uma aranha do lado da minha parede, da minha cama, e eu não consegui mais dormir. Mas vocês estão com medo daquela aranha peludona, aquelas pequenininhas, assim, que às vezes dá... Tu é louca? Aquelas pequenininhas vão entrar no seu ouvido, vão pôr ovo no seu ouvido, e vão sair milhares e milhares de aranhinhas de dentro de você. Que isso, gente? Exagero. Aquelas pequenininhas, assim, quando fica muito tempo, que você vai numa escola, num prédio que ninguém passa, assim, que tá meio sujo, que fica no canto, assim, nas quininhas. Tudo é ruim, tudo é ruim. Eu acho que eu seguiria mesmo exemplo dele, porque uma vez quando eu criei trauma de aranha mesmo foi porque eu encontrei uma caranguejeira na minha cama. Cara, meu coração foi na boca. Eu levantei, chamei a minha mãe e fiquei lá, cara. E aí depois a minha mãe foi e tacou fogo. Tacou fogo na tua cama com aranha e tudo. Não, ela, tipo, meio que, sei lá, eu não vi. Eu só sei que, tipo, ela tacou fogo na aranha no quintal, sabe? E pra levar a aranha pro quintal, o ruim é o trajeto até lá, né? É, eu não sei se ela matou a aranha na minha cama. Eu não sei como é que ela fez. Eu sei que ela tacou fogo depois, cara, só isso. E que eu fiquei, ai, eu tava tão louca. Que aí a minha avó me disse que se eu colocasse velas em volta da cama, nenhuma mais aranha subiria. Cara, eu enchi de vela em volta da minha cama. Ah, o incêndio. Dessa... Nossa, pra queimar o colchão. Se uma dessa caísse, eu teria morrido queimada. E, véi, não teria nem acordado pra você brincar, porque eu coloquei um monte de vela. Ideia de vó também é uma coisa absurda, né? Porque, ah, não, põe vela do lado da cama, que a aranha não vem. Tipo, por quê? Tipo, a aranha não gosta de parafina, não gosta de luz. Ou é a macumba pra espantar? Aranha, cara. É que nem desvira a chinela, menina, senão eu vou morrer. É, aí cai tipo a faca, isso. Tem que riscar o chão, porque senão alguém vai morrer dentro de casa, né? Não, essa eu não conhecia, não. Cai a faca no chão, aí você tem que riscar onde a faca caiu, porque senão tem briga em casa. Aí se cai a colher, tem um significado, garfo tem outro. Aí você tem que riscar assim, o chão com o utensílio doméstico. Cara, coisa de vó. Ah, minha avó sempre riscava. Encerrando esse bloco louco de notícias bizarras, aranha, cobra, pelo de cachorro, Barbie inflada. Bizarra. Vamos pros e-mails dos ouvintes. Miotti, quer começar com algum e-mail? Começo. Vou começar pelo primeiro aqui, do Vinícius B. Vilacqua. Boa tarde, Calaveira. É pra ele, né? Mas vamos ler. É pra ele, só agora tá um charme esse menino. Muitos abraços virtuais. Pois é. Vários abraços. Muito obrigado por alegrar minhas segundas com o Jurassic Cash. Parece que é ele que faz, né? É, só tem ele no programa, o resto é tudo coadjuvante. Ainda fala que só... Olha só o que ele falou. Apesar de trabalhar com TI, nunca editei áudio, imagina que deve ser muito trabalhoso gravar podcast com um nível de qualidade excelente e depois editar. Como se ele fizesse tudo isso, né? Tá certo, não, é isso mesmo. Eu já fiz. É isso mesmo, mas beleza. O Biotti é o gênio incompreendido do Jurassic Cash. Ele faz todo o trabalho. Eu te entendo perfeitamente quando tu reclama do governo e dos impostos. Atualmente, eu trabalho como gestor, estou com o projeto de abrir minha empresa e faço voluntariado nas horas vagas. Eu não consigo me dedicar mais para fazer o que eu gosto e ajudar as pessoas, porque todos os meses eu pago imposto, que não é revertido para nada na minha vida. Preciso pagar minhas contas e sobreviver. Admiro muito quem trabalha e se esforça para ajudar e divertir a vida de mais pessoas, mesmo que isso custe seu precioso tempo. Por favor, jamais desista do Jurassic Cash. Abraços. Só pro Calaveiro, o resto foda-se. É, foi pra ele, totalmente. Foi pra ele. Melina, não vamos nem falar nada, porque a gente é aqui equipe de apoio, é só figuração. Aquelas que passam atrás, assim, na novela, né, que balança o cabelo, fica na lanchonete. Lidiane, pior ainda, que chegou agora. Ah, não tem nem voz. Ixi, você tá no terceiro plano, aquele que sai até meio borrado. É aquela que fica no bar e tentando imaginar que tá tendo uma conversa. Gal Kezaki, ele diz o seguinte: como vocês estão fazendo... Eita, agora tá, viu? Eu peguei o mal da menina. Ih, ficou. Viu? Não, porque aí agora o Miotti vai editar, vai parecer que só eu sou retardada, que eu não sei ler. Eu acho que vou ficar com preguiça de editar esse programa. A identidade da Melina tem só o polegarzinho. Ela tá, tipo, contagiando a gente aqui. Mas voltando, ele fala o seguinte: como vocês estão fazendo por temas agora, eu tenho um tema que acho que pode vir a ser legal pra vocês, Tokusatsu. Esse eu até entendo um pouco. Se for fazer, eu me candidato a esse. Já tá se oferecendo. É, tá falando do Quem Quer Ser o Dinossauro. Ih, então fudeu, meu amor. Não mandou e-mail, não participa. Se candidata, mas ele nem se inscreveu ainda. Esse que é o problema. É. Se inscreve e entra na fila. Mas é uma boa, né, Esmin, fazer um Tokusatsu aí? Quando for a vez do Galk na fila, a gente faz o Tokusatsu. Aqui o próximo e-mail da Patrícia Andrade, de 30 anos, que ela é técnica em radiologia. Eu não costumo escrever e-mails, e esse foi mais difícil ainda, pois era para expressar tudo o que vocês, meus queridos, representam para mim desde março de 2014, quando descobri vocês por acaso. Acaso mesmo. Eu estava procurando no YouTube vídeos relacionados ao filme De Volta para o Futuro, quando me deparei com um vídeo postado contendo apenas fotos do filme em slides e três caras falando mil coisas sobre o filme que eu nunca soube antes. antes. Pronto, descobri o mundo do podcast. Sim, vocês foram os primeiros. Que lindo, cara. E pelo YouTube, que é difícil, né, acontecer. Cheio de boas surpresas e risos, muitos kkkkk. Passei a ouvir todos os programas de lá pra cá. E estão no meu celular, do qual até apaguei músicas para caber os downloads. Tanto que só baixei um programa do Radiofobia, por vocês estarem nele. Oh, obrigada. Não era eu, mas eu tô agradecendo por quem estava nele, entendeu? Fiquei muito feliz em ver que a vida é inteligente na internet. E que não sou a única que acha o Bill Al... Opa, o Billy Wild... Oh, meu Deus! Billy Wilder! É tão bom que acontece isso. Não, não é não. Ah, sem graça. O melhor diretor de cinema falado. Ninguém espera o Chaplin no mundo. Do Billy tenho minha DVD... DVD-teca? DVD-teca? DVD-teca, é isso mesmo. Alguns dos seus maravilhosos filmes com aqueles diálogos incríveis e atemporais. Inclusive, tem uma dica de um que merece um programa no estilo teatrinho, como vocês fizeram em O Crepúsculo dos Deuses. É que o teatrinho tá meio parado, né, Miotti? É, mas vai voltar logo, logo, gente. Esse ano ainda vai ter um teatrinho aí que vai explodir cabeças. Isso aí, até dezembro tá aí, gente. Se preparem. Vai ser em dezembro. Olha aí, gente, tem promessas pra dezembro já. Se meu apartamento falasse... que eu amo demais e traz o Jack Lemmon, meu ator preferido, fazendo talvez o primeiro loser do cinema. Tudo tem um começo. E um filme lindo e sincero. Também sem clichês. Mesmo quando parece que vai ter algum, o nosso bom Billy salva no seu retorno fabuloso e direção impecável. É claro que os bons clássicos dos anos 80 e 70 são amados por mim. E sim, sou fã de Star Wars, Rock, Exterminador do Futuro e outros filmes comentados por vocês no Jurassic Cast. Não quero fazer esse e-mail muito grande ou vocês não vão ler mais ele. KKKKK. Só quero agradecer por terem me apresentado a essa nova mídia e confessar que vocês se tornaram meu padrão de qualidade quando escuto e leio qualquer coisa sobre cinema. Vocês me fazem rir, chorar, questionar e querer ver os filmes que não vi ou rever alguns que já tinha visto. Obrigada a você, Leonardo, Bruno, e a você, Rodrigo. E até outro dia, rapaz. E o elenco de apoio? Bruno Azevedo. Pô, galera, sei que a vida está corrida, vocês geram muito conteúdo, têm suas vidas, mas Jurassic Combo tradicional é muito foda. Pra mim é o melhor do site. Olha aí, meu bem, isso é pra você. Vrá. Aí ele fala que gostou da ideia do polidense da Melina e quer participar. Todos gostamos. Todo mundo quer fazer polidense agora? Não, de ver suas fotos. E ele ainda fala que faltam 249 e-mails para o novo Jurassic Combo. Não, não precisou não, gente. Não precisou disso tudo, graças a Deus. Voltamos com tudo. Deixa eu ver rapidinho aqui, do Daniel Cacheta, meu amigo, né, foi meu sócio lá, né, que a gente trabalhou junto na CM, ele tá indicando pra fazer um Divã do Calaveira com um fotógrafo aqui de Brasília, né, o Rafael Hanna, que até a Lidiane conhece ele também. Sim, ele manda muito bem. Ele é muito bom mesmo, ele é meio nerd também, ele se amarra, eu conheço ele, eu trabalhei com ele já, né, ele tem umas fotos muito interessantes e ele indica aí pra Melina e pro Calaveira fazerem um programa com ele. Eu falo com ele e chamo ele pra fazer, se vocês quiserem, tá? É, gente, eu apoio essa ideia, viu, porque ele é um excelente fotógrafo, viu? Além de ser nerd, que aí já dá um complemento mais legal ainda pro cast. Olha, está na fala. Próximo e-mail, senhores, bom dia. Pra nós, boa noite. Talvez pra vocês, boa tarde. E essa fala é minha, tá? Tá merda. Voltando, ele fala, sim, meu nome é Valdir, mas fiquem tranquilos, pois não ligo para a zoeira. Porém, meu pai e meu primo, sim. Em resumo, a família não é muito criativa, mas podia ser pior. Era pra me chamar Tadeu. Não sei pra vocês, mas pra mim Tadeu é muito nome de despachante baixa renda. Não rola. Então, rapazes e moças. Ó, lembraram das moças. Realmente gostei do último programa. Foi a apresentação do programa para quem conhece e para quem não conhece. Fora que a leitura dos e-mails foi uma prova de o quanto vocês são queridos pelos ouvintes. Por fim, adorei a ideia do Projeto Universal e estou falando do templo. Não estou falando. Espero... Ah, eu... Corta, deixa eu voltar. Vai cortar isso não, meu. Vai não, cortar isso comigo, não, pode rapaz. Apesar de que, assim, a Rúvia que eu prefiro das três é essa, tá? Não me constranja, gente. Por fim, adorei a ideia... Ai, que maravilha. Depois que buga, já era. Por fim, adorei a ideia do Projeto Universal. E não estou falando do templo. Espero que o guia de Orlando que mandei para o para o Calaveira, ainda na época do Facebook, seja útil para ambos. Por favor, me diga pelo menos. Tá menos, tá sim. Tô vendo, pelo menos. Pelo menos o Brunão irá fantasiado. É Halloween, nada mais justo. Divirtam-se e aproveitem bastante a viagem. Abraços. E o nome dele é Valdir Fumeni Júnior, 31 anos, Ribeirão Pires, São Paulo. Redator técnico. Ê, menino, imagina a redação, que beleza. Não, ela que leu errado, é redator. O Hudson Moreira, ele mandou aqui um e-mail falando assim: olá, fazemos eventos todos os anos em Caçapava, São Paulo, para celebrar os anos 80 e gostaríamos de saber sobre a possível locação do DeLorean para o evento 23 de maio de 2015. Como assim? Será que ele acha que a gente tem um DeLorean? Eu acho que ele acha que a gente tem um DeLorean. E que não é uma Belina. Será que ele viu aquele vídeo nosso que tem o capacete de fluxo, né, que tá no iPad aquilo ali? Será que foi isso? Eu acho que sim, ele achou que você tem na tua casa. Ele escutou o programa. Programa teatrinho e achou que a gente tem um DeLorean mesmo? Eu acho. Que ele não sabe distinguir a realidade da ficção. Putz, a gente não tem DeLorean. Desculpa aí, mas não vou poder te ajudar. Próximo e-mail do Matheus Gomes Coelho. Queridos amigos do Jurassicast, resolvi escrever essa mensagem após ouvir o programa sobre Bom Dia, Vertina! Tenho 26 anos e faço design de animação na UFSC. E descobri o Jurassicast graças ao programa em que o Diogo Braga participou sobre o Império Contra-Ataca. Ah, só uma pausinha aqui? Só pra explicar, porque tem gente falando, perguntando por que o Diogo não participou do Retorno Jedi. É porque o filho dele nasceu, tem pouco tempo, tá recém-nascido mesmo, e ele não tem como gravar à noite, porque o filho tá dormindo e tudo, então ele não pode ficar falando, porque ele grita muito, né? O Diogo fala muito alto. Então, pra não acordar o filho, ele não pôde gravar. Quando tivermos aí o episódio 1, 2, 3, ele vai estar no meio. Ouço vocês há pouco mais de um ano e quero agradecer por terem feito companhia nas longas madrugadas em que fiquei fazendo os trabalhos da faculdade. Acabei esquecendo de colocar um agradecimento especial nos créditos do Animatic que fiz no semestre em questão. Mas, enfim, virei fã do programa, conheci o fantástico podcast e hoje vocês estão nos meus top 3 de podcasts preferidos, estando atrás só do Nerdcast. Com vocês também fui muito influenciado pelo rock, que sempre assisto quando estou na merda. Por favor, continue fazendo esses programas divertidos e me inspirando a seguir em frente. Sou uma pessoa com uma autoconfiança muito sensível e desanimo das coisas muito fácil. Mas graças a vocês, ao podcast, ao podcast e ao Nerdcast, Cara, tá pegadinho esse monte de cast no meio. Meus podcasts favoritos, eu sempre posso espairecer e colocar a cabeça no lugar. Muito obrigado por tudo. Continue trazendo alegria para mim e tantos outros fãs. Continue sendo o que vocês são. Calaveira continue sendo retardado, eu também sou. Brunão continue sendo esse gordo simpático. Miote continue sendo miote. Yasmin e Melina continuem sendo gostosos. Só, né? A gente faz nada, só fica rebolando enquanto os meninos fazem o programa. Mulher, não re. Reclama que é, vocês estão no meio do meio. Ai, meu Deus do céu. Abraços a todos e obrigada. Obrigado. Braço. Aí botou um braço aí no meio de mim. Eu achei interessante ele falar miote continua sendo miote. O que seria miote continuar sendo miote? Porque o miote é ó com cu. Ó com cu. Ele não precisa ser mais nada além dele. Ele é aquém do mundo, tá? Agora todo mundo estica as pernas que senta que lá vai a história, viu? Porque o bicho é grande. Aí eu vou tentar falar naquele meu jeitinho rápido de falar, pra ver se diminui, tem. Olá, Jurássicos e Jurassicats, olha aí. Sou um antigo admirador do trabalho de vocês, sempre gostei muito de rádio falando comigo. Então fiquei encantado ao descobrir a mídia podcast. Baixei de cara um episódio do Radiofobia e um do Jovem Nerd. Por incrível que pareça, a primeira vez que eu ouvi o JN, eu odiei. Até hoje, não consigo entender completamente o que foi acontecer. Achei o som ruim, o jeito deles falarem é enrolado e eu não consegui entender. Imagina a Melina, né? Ixi, não vai me entender de jeito nenhum, então, pessoal. Mas a primeira impressão não foi boa. Hoje sou muito fã. Já o Radiofobia era exatamente o que eu procurava. Clima de rádio, entrevistas relacionadas à cultura pop e indicação de outros podcasts. Ali fiquei sabendo da existência dos malucos do Jurassicast e iniciei uma relação que já tem mais de 2 anos. Ouvi vários dos programas, alguns bem mais de uma vez. Dei muitas risadas, consegui tirar fotos com vocês em São Paulo na Anime Friends. Enfim, acompanho bem de perto essa escalada de trabalho duro. Ah, posta essa foto depois pra gente. Sim, pra gente saber quem é você. Posta a foto aí e manda pra gente no próximo e-mail. Nessa escalada de trabalho duro e profissionalismo que vocês empreendem para nos entregar conteúdo de cada vez mais qualidade. Gosto muito de vários programas, citando de cabeça aqui o Superman Adora Rosa, o De Volta para o Futuro, os Elas Perdidas de História de Carnaval, os da década de 80 com os dubladores Monjardim, Garcia Júnior, Mônica Rossi, no Roger Rabbit, etc. Acho o Jurático... Ai, meu Deus, Melina, sai daqui! Estou quieta. Tô falando que é contagioso, é contagioso. Esse combo dá te perder. É a minha maldição. Ela não quer ser zoada sozinha. Vou arrastar todo mundo junto. Drag Me to Hell. Sim. Acho o Jurassic Combo uma atração espetacular e não só porque foi o único podcast que leu um e-mail meu. Olha aí, dois, então. É, mas vocês são entreteners, muito talentosos e a química entre vocês é muito boa. Portanto, quando vocês ficam soltos em uma espécie de tema livre, os resultados são sempre hilários. Com relação a um assunto meio mamilos, deixa eu deixar bem claro novamente que sou um grande fã. Quero ver vocês crescerem cada vez mais. Tenho muita esperança de que esta ideia de vocês que começou como hobby e lhes revelou talentos que nem vocês sabiam que tinham, um dia vire sua principal atividade e seja autossustentável para que vocês não tenham que se dividir entre duas vidas e jornadas duplas. Ai, amém. Deus lhe ouça. Vai acontecer. Acho que o grupo tem nível e expertise para se estabelecerem profissionalmente com este trabalho tão bonito e tão importante, como vocês conseguiram perceber pelas emocionadas mensagens no último Jurassic Combo. Aquele da Melina disléxica. Porém, dentro da minha opinião, cuja importância é pequena e superestimada por mim, claro, vocês poderiam ser um pouco mais tranquilos em relação às críticas que recebem. Menino, a gente é super. É porque um dia a top história. Enfim, explico. Mais de uma vez, os vi muito ofendidos, raiva, revolta ou chateação, ou deprimidos, vontade de jogar tudo pro alto e desistir, com alguns comentários negativos de ouvintes. E eu sei que é terrível quando algo que a gente faz com tanto carinho e com tanto sacrifício, horas acordadas à noite, comprometendo o trabalho no dia seguinte, discussões com a família que raramente entendem tanto tempo livre, entre aspas, dedicado a algo que, entre aspas, também não põe comida na mesa. E várias outras naturezas de sacrifício. É atacado gratuitamente ou pior, não é compreendido. Acho que os haters, aqueles que descontam sua falta de ocupação em comentários maldosos e sem intenção de construir nada de bom para o criticado, são um produto distorcido ou do pior da natureza humana, exacerbado pelo anonimato que a internet dá. Mas acho com toda a sinceridade e todo carinho que muitas vezes vocês exageram na reação às vezes infelizes. Isso, às vezes, pode passar para o ouvinte certa insegurança de vocês em relação ao que fazem. Tipo, quando alguém diz que sua esposa é infiel e você se não está 100% seguro quanto à fidelidade dela, fica extra puto, irado, além do que a simples falta de respeito do comentário lhe deixaria. Se alguém diz que o Calaveira não tem perfil de apresentador, esse energúmeno está mesmo falando que alguém exerce esse papel há 3 anos e não sabe fazer? Não sabe o que faz há 3 anos? Com um número crescente de downloads, se vocês não fossem bons, talvez os números e o reconhecimento fossem muito diferentes, concordam? Concordo. Então, não liguem, leiam o e-mail do haterzinho se quiserem, mas não se zanguem, porque não vale o esforço de ficar irritado e porque a energia que passa aos ouvintes é que vocês trabalham sempre no limite da desistência. Será? Nós sabemos que isso não é verdade, quer queiram admitir ou não. Vocês fariam o programa talvez menor, com menos atrações, periodicidade maior. Nossa, se foi essa a impressão que deu, tá errado, né? Não é bem assim, não. Mesmo se não fizesse todo esse sucesso. Só que aconteceu de vocês serem muito bons. E já está na hora de vocês terem certeza disso a ponto de não se abalarem com bobagens que um adolescente desocupado achou bonito escrever na sessão de comentários. Não parem de falar comigo, Calaveira, como você disse no Jurassic Combo que fez com seus amigos que disseram isso. Eu juro que só quero ajudar. Eu acho que ele sabe. Acho que vocês que têm um psicólogo em suas fileiras não precisam ouvir sobre a importância da autoestima para que as outras pessoas gostem de vocês. Talvez a autoestima do Jurassic Cast devesse já ser maior, para que vocês possam ler as críticas no Jurassic Combo, rir das mesmas e falar, putz, cara, você acha isso mesmo? Que pena. Para você, minha comovida simpatia e o meu sincero foda-se, entre aspas. Assim, rindo sem agressividade, mas também sem drama. Repito, esta é a minha opinião. Vale menos do que um carnê do baú vencido. conhecido. Adoro vocês. Continuem trabalhando duro. Não achem nunca que vocês não fazem grande diferença na vida dos seus ouvintes. Adoramos ser sacaneados pelo time do Jurassicast. Abraço, Luiz Alfredo Filho. Por favor, não me bloqueiem. Eu achei o e-mail dele válido. Teve muitas palavras bonitas e calma que a gente não vai te bloquear. Foi super sincero. E tipo, críticas assim engrandecem. Não são as críticas que desmerecem as pessoas. Cairon Ribeiro. Galera do Jurassicast, vocês melhoraram de forma monstruosa. Eu tinha parado de ouvir por um tempo por conta da vida conturbada e voltei agora. O canal no YouTube está excelente. Vi que vocês ficaram meio com o pé atrás por causa do baixo acesso. Mas o material de vocês é de qualidade. O humor se mantém inigualável e, sem sombra de dúvidas, o melhor podcast sobre filmes. E empata com 99 Vidas, com o melhor site nostálgico. As análises são bem feitas e bem humoradas. Vale a pena da pena? Foi uma sacada de mestre. Parabéns. Tem gente que veio falar comigo, né, do Vale a Pena da Pena, pra nunca desistir, não sei o quê. Vale a pena não acabar não, gente. Enquanto tiver cabine de imprensa pra ir, vai rolar sempre. É, enquanto tiver filme pra falar, cabines acontecendo, a gente vai fazendo, né? E uns amigos meus passaram a ouvir, eles gostaram mesmo também. É porque eu acabo conversando muito sobre cinema na faculdade, no trabalho. Eu falo, pô, gente, vê lá as críticas e tal. E eles acabaram ouvindo, baixando, assinando o feed, eles estão gostando mesmo. A gente tá tendo uma audiência muito boa do Vale a Pena da Pena. Sim, tá sensacional. Aquele polêmico lá, você falou pra mim que tinha tido, tipo, muitos downloads. Deus não tá morto, né? Teve muito, muito mesmo. As pessoas podem perceber, achar estranho, que sempre tem mudança de elenco nele. Às vezes eu e Melina, eu e Lidiane, a Marina também participou de um tempo. Teve também agora com o Rodrigo e a Lidiane, né? O Rodrigo não é o Rodrigo Calaveira, é outro Rodrigo, amigo nosso. Então, o marido da Marina. Então, assim, é quando dá pras pessoas irem, vão assistir o filme. Mas sempre pra não, a gente não perder o filme, pra não perder a resenha, vai ter alguém lá. Se você gosta, manda e-mail. Muitos, assim, a gente sabe que não manda, que escuta, mas nunca mandou um comentário, nem um e-mail. Mas pode mandar, a gente pode não ler ele aqui, mas a gente lê fora, né? A gente tá sempre comentando, né, sobre as opiniões de vocês. É muito importante pra gente também isso. Hoje eu tava na pré-estreia lá, né? Chegou um rapaz lá, o nome dele é Jean. A maioria do pessoal que vai nas pré-estreias são o público de pré-estreia, não são nossos ouvintes. Mas hoje apareceu um ouvinte. Porra, foi tão assim, sabe? O cara veio, a namorada dele ou a mulher dele, sei lá, falou assim: Miote, ele quer tirar uma foto com você, por favor, tira, senão ele vai começar a chorar. Olha, que legal. Aí ele chegou, tirou foto com ele, não sei o quê. Depois o Coruja apareceu, né? Tava conversando com o Coruja, ele foi: deixa eu tirar uma foto de vocês dois. Aí tirou a foto de nós dois, não sei o quê. Aí ficou tudo feliz. Aí o Eliezer, né, que fez o Old Boy, apareceu lá também, que ele foi na pré-estreia. Eu falei: pô, você já escutou todos os programas? Ele falou: acabei de escutar ontem. Aí eu falei: pô, esse aqui é o Eliezer que fez o Old Boy com a gente. Aí ele ficou todo feliz também, pô. Isso aí que satisfaz a gente, né, pô? É maravilha. Não, eu entendo o japonês casar com PS4. Eu casaria com PS4, cara. Mas com papelão? Pô, não dá nem pra interagir. Dá, se você for louca. É que na cabeça dela tá acontecendo altas putarias. O papelão responde, né? Tipo, na cabeça dela deve rolar mó festa. Agora, na realidade, é uma mulher parada do lado de um papelão. E eu fiquei pensando, Lidiane, eu acho que dá pra grudar ou colocar um cintaralho no papelão e fazer as coisas acontecer. Tá, mas tem que forrar com uma sacolinha, senão estraga o papelão. É verdade. Diz que vocês são gostosas, assim, é mais ou menos, né? Mais ou menos. Vale. É. Não vi. Agora eu sei o miote que eu tinha sendo miote, viu? As miotices. É, mas assim, não, vou deixar elas contradidas, não vou falar, não. Quê? Ó, até se manifestou, ó. Que se for falar aqui de quem é gostosa aqui, só tem uma ruiva gostosa nesse meio aí, viu? Ei! Opa, isso aí, cara. Alguém ficou calado porque consente. Sempre aquele esquema, calou, consente. Pronto. Não, eu só não interpretei que fosse eu, entendeu? Pois tá bom, podemos seguir para o próximo ou vocês vão ficar de conchavinho aí? Ó o ciúme, ó o ciúme. Vocês querem que eu vá embora? Eu vou embora. Vamos quebrar esse clima aí que tá muito meloso. Eu sou uma vítima, estou falando nada. Não é nada, bicha piranha. To mind a silver screen and all.